Salve Salvador, bom dia, WebJet 172, onde está a gente? Bom, Lima, Quilo Zulu, teu cliente vai taxi até saindo do pátio 13 e aguardar. WebJet 5728, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 9, WebJet 5728. Salvador, ground, 1260, information, papá. Bom, 260, receive, vai travel 390, Uberisk 58. Departure, runway 10, left to turn, Puka, departure, Aracaju, transition. Departure control 120.8 and squawk 5067. Roger, Delta 90260, via Upper Whiskey 58. Puka, Aracaju, with departure 120.8, 5067, Puka, 5067, the squawk. 5067, thank you. 1260, that's correct, comrade, start set up and push. A little part, 1262. Gente, Sapatão Juliette, Bravo Delta, mantenha a saída árvore. Salvador, Chile 6255, bom dia, qual é papá? Salvador, Chané 6255. O Chané 6255 aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050, pode voar de cap, cara? O Chané 6255, mantém o perfil de chegada da chegada a Mari. Ok, vamos ver. Azul 407, caixa direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, código 1182, altimetro 0201. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 1182, é o 4287. Bom dia. Lima, Quilo Zulu, táxi frente, seguindo o azul, ponto de espera da 10, código 1862, altimetro 0201. Tango Mike Alfa Yankee, acione identificação, autorizado a chegada Mari, desça para nível de voo 060. Quase 207, a linha E da cola, estando 0, vento 130 graus, 08 nós. Lima e Quilo Zulu, mantenha ponto de espera, dono 0. Azul 4060, acione identificação, autoridade de chegada Mari, desce para nível de voo 190. Fica para 190, confia, estamos falando em tráfego. Salvador, confia para 4060, desce para nível de velocidade. Azul 4060, desça restrita a nível de voo 190 devido a tráfego, 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, é um eco 121, em descida para nível de voo 060. Ok, restrita 190, devido a o Azul 4207, decolado aos 28, chame controle 120, decimal 8. 208 para 207, muito obrigado, boa tarde. Igualmente. Aturi, Salvador, bom dia, Azul 4042, 4207. Azul 4060, vetoração para final do ILS e evitar tráfego. Foi na proa 055. Na proa 055, toma a queda da proa. Antônio Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4060, desça para nível de voo 050. Descida para 050. Azul 4207, contato radar, autorizado saída da EL, suba e mantenha nível de voo 360. Perfil da EL Leda, 360, Azul 4207. Lima, Kilo Zulu, decolado, 30, assine ONA 5051 e chama controle 120, décimo 8. Esse controle 201, Lima, Kilo Zulu. Sinal 8, Lima, Kilo Zulu e aciona 5051. 5051, tá acionado. Vai chamar o controle 208. Ah, 040, o ajuste QNH vai ser qual? Sané 6255, autorizado descida para 4000 pés, QNH 1020. E 4000 pés com 1020. Sané 6255, tráfego 2 horas, 2 milhas, rumo oeste, é um Charlie 402, mantendo 3000 pés. Bom dia, Papatango Lima Quilo Zulu. Decolou na bomba na sua escuta, passa 1200. Papatango Lima Quilo Zulu, contato radar, autorizado saída Momo. Suba para nível de voo 100. Na saída vai subir a 100 Lima Quilo Zulu. Azul 4060 está ultrapassando o tráfego de menor performance à sua direita 5 milhas. completa a descida até 5.000 pés com ajuste 1020. Na posição número 5 para a puxa, Renato. Retorno 91 no portão 05, está autorizado, chama o táxi. Para a táxi, senhor. 255. Mantenha a proa 055, ultrapassou a aeronave de menor performance, à sua direita 5 milhas, é um eco 121. Tráfego adicional à sua frente, posição 1 hora 22 milhas, mantendo 3.000 pés, é um Cessna 402. Aguarde cruzamento com tráfego para prosseguir na descida. Ok, então eu entendi que eu estou autorizado até 5.000 pés, 1.020 aguardando para prosseguir. Afirmativo. Contra aí o Juliette Bravo Delta para iniciar a sessão até o 080 como final. Juliette Bravo Delta, mantém ainda 3.000 pés, curve à direita, proa 280. O limite desta proa é voar por 4 minutos e após reassumir na proa de Jequié. Oscar Bravo SA, November Juliette Delta. 6255, 4.000 pés, próxima, dura. Oceaner 6255, desse mantenha 2.000 pés, livre LS, acusino localizador 1020. Amará com 1020. Pés, decola da 17, direto com Pro Norte, controle 1208, aciona 01117. 00. Afirmo, mais 2 minutos, reassume na proa de Jequié. Passa para a torre 1186. Vamos, vamos, tudo certo, eu estou checando o sarampo, é... Number 8, tudo certo. Vamos, tudo certo, eu estou checando o sarampo, eu vou te contar. Eu vou contar, vamos, tudo certo. Final do... ILS X-Ray, curve à direita para o 060, reporte no localizador. Azul 4060, complementando desse, mantenha 2.000 pés, livre LS. Para 2.000 pés, para livre LS. Gente, então reporte perna do vento, dá 1.0. Controle é o 6200 do Xander, papai informação. Azul 4207, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 133 decimal 25. Entendeu? Primário 251, a sonoridade chegou muito baixo. Azul 4207, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, azul 4207. Obrigado, bom dia. Oceané 6200, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Identificou a chegada a Mari, a senhora autoriza Itapê. Paulo Salvador, 777, informação, papai. No 777, Porto Seguro autorizado no 340, Peruísque 50. Decola da 1-0, curva à direita, Dael Leda Bridge. Corrigindo, Dael Leda Bidev. Controle 1208, aciona 5110. Charlie 210 na prolonga na final do 1-0, né? Interferirá com sua aproximação. Gente, tá malhado. 0-1, controle Salvador, tração número 5-1-0, gol 777. 777, correto, pushback acionamento. Contrário, 777. -6255, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 089, apenas confirmando, baixada travada. Batido. Salvador, Romeu Charlie está visual com o tráfego na final 1-0. Gente, autorizado girar base, reporte final 1-0. Reportar a final 1-0, Romeu Charlie. Going through 6-0, round 48, on board 3 hours and 10 minutes, endurance sound, underneath my power. Desculpa, meu, endurance? 3 hours? And 10 minutes. 10 minutes, roger. 1-2-6-0. Taxi vai ir para 1, Indian Alpha, hold point, runway 10, tower 118, decimal 6, altimeter 31020. 1-0-2-0, via Alpha 118.6 12 60, have a nice stop. Thank you. 2-3-1-9-1, taxi está com 1-4-1 a bordo, Campinas, 3:50. 3-1-9-1, táxi em frente, pátio Índia e Alpha, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-6-2, altímetro 1-0-2-0. Estimativo 0-2-0, pátio de Alpha, 1-2-6-2. Fog Ident, Ident 2-5 level 080, Maria Rival. Maria Alvo, road to 080, west to descent, contact information, requested possible direct stop intersection of Duna. Negative sir, you are number 4 to approach now, maintain heading Mari position, expecting radar vector 43, ok? Roger. Clear Azul 4060, autorizado a final do ILS X-ray para pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Chamará estabilizado. Mike Alfianc. Escuta, Mike Alfianc. Autorizado descida até 3 mil pés. O ajuste de altímetro 1-0-2-0, reporte estabilizado no curso do localizador. Segue tráfego 1 hora 8 milhas, Embraer 190 das linhas aéreas azuis. Chané 6200, desça ao nível 050. 050, 6200. O Romeu, Papá, Romeu Charlie, informa o Robson 44, decolando próximo a cabeceira 17, com proa norte, não espera com sua aproximação. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0, grau 08-9. Romeu Charlie está visual com tráfego, pouso na 1-0. Romeu, Oscar Bravo, fora do salas 40, com proa norte, chama controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, mantém as condições visuais 500 pés na proa de Feira de Santana. Reporte de Librão CTR. Chama Librão CTR, Romeu Oscar Bravo. Localizador, 40-60. Azul 4060, complete ELS, chame a torre, 1-1-8, decimal, 6-12, boa tarde, de bom pouso. Obrigado, cara. Santa 391 ali, mantém cabeceira 1-0. Mantém cabeceira 1-0. bom dia, o Azul 4060, na PLS, chamará mais tarde. Azul 4060, já transmitindo no 020, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Ok, aguarda a autorização de curso, 4060, está 6 pontos. Papá, Romeu Charlie, Solos 42, informe pátio. Sim, te liga direito, chama solo 121, décimo 9. Charlie, ingresso em frente, cruza Alfa, Kilo, Pátio Preto. Alfa, Kilo, Pátio Será 6200, sem restrições em TAP, desça 3 mil pés, ajuste 1020. Ok, 3 mil, direto, livre da restrição em TAP, 6200. 20, confirma. Confirma? 1020, afirma, 1020 o ajuste, hoje não é 6200. É, desculpa, não copiou, 6200. 1020, 1020. 1020, autoriza direto, dona? Não, negativo. Mantenha um perfil, reporte estabilizado, localizador 6200. Reportará localizador, mantendo perfil, descendo direto a 3 mil. Roman 260, mantém, hold the point, 1110. Michael Fianchi, complete LS, chame a Torre Salvador, 118, decimal 612, bom pouso. Fianchi, 118, 612, Michael Fianchi, boa tarde. Salvador, pode passar com Michael Fianchi. Michael Fianchi, ajuste de altimetro no 020, é porta baixada travada, número 2 para pouso. Fianchi, portará em base travada, Michael Fianchi, 2 para pouso. Speeds at your discretion. Thank you. 5, chame controle, 120, décimo 8. 208, boa. Lima Kilo, Zulu. Seu estimado de pouso, Petrolina. 600. 1600, Zulu, copiado, grande. Controle, bom dia. Outro 3191. 3191, bom dia, contato radar na decolagem. Suba nível 380, saída da El. Da El 380, da 380. Chanel 6200, desça 2 mil pés. Autorizada final do ILS X-ray para pista no zero, reporte estabilizado, localizador. 2 mil pés, reportarei ILS. 6200. Salvador, Mike de Alfaiar, está passando em travado, final. Gente, Mike Alfaiar, continua a aproximação, aguardando pista livre. Piaço. Azul 4060, sala de 46, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Solo 121, décimo 9, Azul 4060. Solo Salvador, voa. Bom dia, Azul 4060. Azul 4060, bom dia. Alfa, mantém antes, ataque sua e Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 4060. Ciente, muito grato. O Juliette Bravo Delta mantém as condições visuais 085. Chama agora o centro Recife, frequências 126.0, alternativa 128.8. Boa tarde, bom voo, Juliette Bravo Delta. 35220, descend until 2000 feet, can age 1020. Clear descend to 2000 feet, 5220. Zero, Peru Isque 58, decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, Puca, direção Aracaju, controle 1208, aciona 5126. Romeu Oscar Bravo. Fecha mais de pouso em Feira Santana. O 728 cotejamento correto, chama o pushback acionamento. Chamei a 6200, torre 118, decimal 612, bom pouso. 18,5, obrigado. Torre 6200, Chané, e ele? 6200, continua aproximação, ajustamento no 020, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Reporte ali. Mike Alfianque, salas 49, informe em pátio. E Alfa, ponto de espera da 90, torre 118, meia dúzia, altímetro no 020. Preta, Índia Alfa, ponto espera no 0, correto, meia dúzia, 020, Põe. Azul 4060, ingresso Juliette, portão 01. Mike Alfa Yankee, na escuta. Gente, consegue táxi em frente, cruzar Alfa aqui no pátio 3. O Alfa Papá Juliette, copia. Autorizado, CA Bravo Juliette Delta 280, nível. Apertulo 21, decola da 17, curva direita na Arbor, Elefa. Controle 1208, aciona 5054. Vai levar da pistão no 7, executar a saída Arbor Elefa. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa. O transponder 5054. Para dar 0. Papai Juliette. Marque. Muito baixa transmissão, foi o Mike? Livre acionar, chama pro táxi, Alfa Papá Juliette. Então, Mike Alfa Yankee, que essa questão do balizador não é com a gente da torre. Tô ligando aqui pra Infraero, só um minutinho. 120 decimal 8. 120 decimal 8 for 1260. Have a nice day. Salvador de Pátria.